Terezinha. Tá na inspiração. Hora de você entrar na linha. Deve então vai, ser, vai, né, a inspiração. Vai. Ei, Israel, um democrata cristão, a presidente é 27, o nome é Israel, pela família e pela nação. Olá, homo sapiens, mulher sapiens, está começando mais um coletivo insano, nesse clima democrático, nesse clima cristão, gostosinho, maravilhoso. Aqui quem vos fala é o Bento, queria dar boa noite para essa galera maravilhosa em clima de eleição, todo mundo aqui com seus santinhos, com as suas bandeirinhas, né? Já preparando para fazer aquele código do GTA na urna eletrônica para ver se bloqueia o, se desbloqueia o Rugal ou o Iori amaldiçoado. Ou o Brizola. Ou o Brizolinha. Saudade, aliás, um salve pro Brizola, onde quer que ele esteja. Mas o Brizola jaz? É, jaz aí faz um tempinho. Tô meio por fora. Algum tempo. Mas jaz faz um bom tempo, hein, velho. Falando nisso, nesse clima de eleição, era legal, é importante frisar também, né? Falar pra galera, ver se nessa eleição eles não jogam aquele monte de centinho na rua, né? Tipo, paga melhor o panfleteiro pra ele não ter que jogar no chão, exatamente, talvez. Muita gente cai, né? Cai. Pô, cai na lábia dos caras, né? Porque. Não, idiota. Ou estratégia de marketing. Acho ou importante. Fazer uma estratégia de marketing e só pagar o, e prometer pagar só se ganhar. Né? É. Aí isso vai fazer com que eles entreguem mais os panfletos. É uma boa tática. Mas aí tem que pagar comissionamento. Aí tem que ser, de repente. Inflaciona. É, de repente um ministério, tá ligado? É, porque só. Ah, criar um sindicato. Você entendeu? Criar um sindicato. Aí tem que colocar o cara. Sindiplan, né? Sei lá, um diretor do Banco do Brasil. Sindifleto. Assim, ah, mas deve ter um sindicato dos panfleteiros. Será? Cara, eu tenho orgulho de dizer que meu primeiro emprego assim. Primeiro emprego, o meu primeiro bico, a primeira coisa que eu fiz assim, ganhei uma grana pra alguém assim, trabalhei pra alguém, foi entregando o panfleto, foi pra Marta, candidata a prefeita de São Paulo. Petista! Quando ela ganhou? Ela ganhou. Esquerdista! Então ela ganhou o início, sua. Eu ganhei a Secretaria da Educação. E aí eu fiquei lá por 2 anos, mas aí acharam que era melhor não. Ah, entendi. Acharam. Terceiros acharam. Era melhor não. E foi o entendi. Primeiro bico que eu fiz, assim, entregando o panfleto. Ganhei, na época, eu acho que eu ganhei, sei lá, 30 conto. Era isso mesmo. Pra ficar o domingo inteiro, tá ligado? Já porra, fiz isso. E era legal torcer pra ter segundo turno, né? Você porra, ganha? Dá uma grana, velho, pra ficar entregando panfleto. Todo mundo me conhecia aqui, mó vergonha da porra. Tinha que ficar lá na porta do Plínio também. Já entreguei também, filho. Pra ganhar uma moeda? Já limpei, ridículo, já limpei canto. Não, cara. E na época, 30 conto dava pra ir no mercado e fazer, né, tipo, mano. Ah, não, 30 conto era grana mesmo. Dava pra comprar. Dava pra comprar vários chicletes. Não, dava 30 conto, caralho. Hoje você não compra 2 Trident com 30 conto. E olha lá, hein. É muito raro. Boa noite, Thali. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Bitcoin. Estamos aqui. Olá, Juliana. Olá, Bento. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Mano. Como é que você está? Tô bem. Tá bem mesmo? Você perguntou direito. Tô bem, tô. Tô bem. Oh, tudo... Tô bem, Bento. Tudo bem, Pedro? Não. Por quê? O que aconteceu? Cara, se eu te contar, você não vai acreditar. O quê? Ah, não vou contar, senão você não vai acreditar. Caralho, parabéns. Sim. Bom, crianças, vocês eu já devem... Eu fiquei estudando a noite porra, inteira. Porra, você vai falar? Piada. Eu te dei a oportunidade de falar, você não quis falar. Desculpa, agora mano. Que eu ia... Eu errei, vamos começar de novo dar programa? Sequência vamos com o programa, novo, então, agora você quer falar, por é favor, isso. Vamos é começar isso. De novo. Tudo bem, então vamos lá. Olá, não vou fazer isso de novo, velho. Já é ruim fazer uma vez. Nossa, eu quero ampliar pra mais uma. Vocês acham que eu devia mudar esse slogan? Não. Só, tipo, pra variar às vezes? Não, acho legal. Não? Não, eu gosto. Acho que você deveria mudar de cara, Bento. É, devia malhar a cara, né? Devia mudar de planeta. É, devia entrar na academia e malhar a cara, né? É, malhar a cara numa parede. Eu acho uma boa também. Aliás, esse otário tipo, que tá falando aí... Sabe? É, se você não teve a oportunidade de ouvir o 13 minutos 51 que veio anterior a esse programa, que nós já apresentamos ele lá, ele também tá participando do podcast aqui. Esse é o Erics Jeromino. Esse, olá. Tá certa a pronúncia, né? Porque você é baiano, não é assim que fala? Jerominil. Jerominium. Jerominil. Porque você é eleitor do Bolsonaro, então é Jerominium, né? Não? Jerominion. Isso. Esse é o Eric Lucas Jeromino. Ele é a nossa dica cultural desse programa. Ele que é músico, guitarrista, videogameista, gamesista. E mais alguns istas aí que a gente pode pôr na conta dele, que ele vai falar durante o programa. Eric, se apresente, fale um pouquinho de você. Olá, meu nome é Eric, eu estou há 15 dias sem consumir álcool, né? Cadê as palmas? Parabéns aí! Uou! É isso aí. Ô Eric, sumiu as perguntas que eu te fiz no Instagram, cara? Sim, velho, 24 horas, cara. Mas não fazem 24 horas que eu fiz a pergunta. Devia, mano. É, a postagem que eu liberei pra fazer a pergunta deu 24 horas. Mas tá errado isso aí. Tá errado. Você tem uma banda cover de Linkin Park, é isso? Correto. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho importante pra todo mundo que tá ouvindo, até porque a gente fala bastante de músicos aqui, de cultura de uma forma geral, mas de músicos também. E a gente já teve a oportunidade de falar com algumas pessoas que faziam, que trabalham na noite, que vivem da música, fazendo festas, eventos, tocando em banda cover. Sim. E tem gente que consegue viver disso. Você já está conseguindo viver disso? Ganha uma grana legal? Como que é? Como que é a recepção da galera? E a recepção das casas também, convidam, contratam vocês para tocar. Quando eu falo recepção, é desde equipamento, estrutura e etc. Cara, viver disso, não. E assim, nem é interesse. Porque exige muita, muita dedicação, cara. Muita mesmo, assim, sabe? É, principalmente pelo fato de ser cover. A visibilidade é boa. A recepção das casas, em sua grande maioria, depende muito, claro, do profissionalismo da casa. Um exemplo mesmo, uma casa que a gente tocou em São José do Rio Preto, a recepção lá foi absurda. A gente se sentiu, assim, uma banda, cara, grande, famosa. Mas tem casas e casas, cara. A gente já foi muito bem recebido como muito mal recebido. Agora, em relação a retorno de público, é bacana, cara. É bacana pela representatividade que a gente faz, né? A gente tem esse projeto já... A banda existe já há mais de 10 anos, mas eu tô nela, vai completar 5. Então, a gente tem um espaço, né, na cena. Qual foi a pior recepção legal que vocês tiveram? Pô, cara, a pior recepção teve casa de... que parecia que tava fazendo o maior favor do mundo, deixar a gente tocar lá. Não tinha equipamento, não tinha absolutamente nada. E assim, detalhe que a gente tem consumação, né, normalmente, o cara achou ruim da gente usar a consumação. Ele achou ruim, ele queria que a gente consumisse, gastasse nosso dinheiro. Então, no final das contas, a banda tava lá mais pra gastar do que pra ganhar, entendeu? Bem... É, sempre foram pagos em legal. Grana ou já ofereceram pagamento em cerveja? Cara, desde que eu entrei na banda, a gente sempre recebeu cachê mesmo. Claro, a gente já fez shows sem cachê, sem custo nenhum, mas se há algum pagamento é sempre em dinheiro. E você que já teve banda de som próprio também, qual que é a diferença? Sim. Na sua opinião, qual que é a diferença da recepção das casas para a banda de som próprio, banda independente, né, autoral, para a banda cover? Cara, a enorme diferença é o fato das pessoas conhecerem o que você tá fazendo. Pra uma banda cover, os caras não tá nem aí pra quem é você, se você é bom ou não. O importante é você tocar aquelas músicas lá, as músicas que eles pedem e quantas pessoas você leva pra dentro da casa. Uma banda de som autoral não, cara. A banda de som autoral você tem que fazer... A galera que vai, que conhece você, é minoria. Os caras da casa normalmente não se importam muito. Porque eles já ganharam, né? Porque normalmente banda de som autoral tem que vender ingresso e tal. Então, a casa não tá nem aí. E o que, que mudou depois da morte do vocal do Linkin Park? Foi melhor ou foi pior pra vocês, partindo do princípio de comercialmente, assim falando? Comercialmente falando, mudou... a gente tem mais... Teve mais visibilidade logo no início, só que automaticamente brotou. A palavra mais acessível é essa, brotou bandas... cover de Linkin Park. Ah, então a concorrência também cresceu. A gente sempre esteve, sempre, né, entre aspas, sempre esteve lá, fazendo o nosso tributo. Aí surgiram os oportunistas, né, opa, temos como ganhar dinheiro. Aí, e consequentemente, as casas, em sua ganância, gostaram, porque banda nova, que não tem visibilidade, cobra mais barato. Claro. Entendeu? Alguma pergunta, Pedro? Você que é da música? Você que é o músico? Eu que sou um músico. Você que tem olhar clínico? Tem olhar clínico, caralho. Não, e ninguém enxerga além do que eu enxergo. Né? É. A gente sabe, né, Thalia? É, exatamente. Não, brother, olhar... a diferença é essa mesmo. Não tem muito... É do caralho, né? Pergunta, Juliano. Tô tentando entrar nesse meio aí, mas tá foda. Não. Perguntas, Thalia? Não. O Eric. Porque eu já colei no rolê da banda do Eric e é da hora. Eu já colei também, não ganhei uma cerveja. Que absurdo. Queria eu ganhei fazer cerveja. Essa denúncia aí. Olha, Thalia, queria tá deixar certo, isso, indignação. É, queria deixar isso registrado. O Eric, então só pra encerrar a sua mini entrevista aqui na nossa Dica Cultural. Sim. Última perguntinha. E sobre a morte do vocal, o que, que você achou, o que, que você tem a dizer, qual é a mensagem que você passa pro pessoal que curte, pros fãs da banda, e você como fã, o que, que você sentiu, o que, que você tem a dizer? É uma angústia muito grande, né, porque assim, a doença silenciosa, né, que é a depressão, né, eu acho interessante a gente nunca deixar de falar. Acho interessante isso sempre ser discutido, porque, assim, a gente não espera de onde que pode vir. Pode vir de um ídolo, como foi no nosso caso. Pode vir de um amigo, alguém próximo a gente, que a gente que faz diferença de fato na nossa vida, né? Por assim dizer, um ídolo não faz tanta diferença pra gente. Rola toda a comoção, né? Pô... O cara que produzia algo assim, sabe, um conteúdo bacana que eu consumia, não existe mais. Só que se você for ver bem, isso pode estar afetando qualquer um próximo de você, entendeu? Aí essa isso é o que realmente muda, sabe? O cara foi lá, se matou vítima de uma doença, e aí? É só isso? Vamos ficar esperando o próximo se matar mesmo? Não, vamos discutir, vamos identificar e vamos ajudar. É isso aí, legal. Agora, quem quiser saber mais sobre a banda, como é que acha? O cover nas mídias sociais, saber a agenda, ó. Sim, sim. No Facebook é New Divide Linkin Park Tribute. No Instagram é Oficial New Divide. Nós temos também YouTube, que eu não sei dizer, mas a nossa agenda agora, dia 7 agora, a gente tem show em Santos, no Estúdio Rock Café, e dia 21, um provável show em São José do Rio Preto. Aqui em São Paulo a gente tá bem parado, justamente por causa da concorrência. A concorrência se resume em São Paulo. Então, se eu tô ouvindo aí o podcast, tem uma casa, quero contratar vocês, é só entrar nas mídias sociais lá e... Facebook, ideal é Facebook, cara. Facebook a gente tá sempre... Isso aí. Show de bola. Crianças, fim da dica cultural. Quero agradecer a presença do Eric, vai ficar aí durante o programa com a gente o tempo todo. O Eric é o melhor do mundo em contar piadas sem graça, ou seja, ele é... um baita de um humorista, mas é um dos humoristas mais sem graças que eu conheço na face da Terra. Esse é um outro talento dele. Nossa, que apresentação. É, de piadas tão escrotas chega a ser engraçado. Então é tipo, é um humor ao contrário, tá ligado? Que faz você ter dor de barriga, assim. Entendi. É, normalmente você chora de rir, entendeu? A tristeza é o choro, aí a risada é uma consequência, entendeu? Isso. É isso mesmo. Vamos para dicas porno. Pornolândia do Bento. Tali. Dillian Harper. Qual que é a sua dica pornô, delicinha, para esse ouvinte maravilhoso que está acompanhando o nosso podcast até agora e está esperando, porque tem muita gente... muita gente pediu dicas pornô. A gente vinha anunciando, prometendo, igual político. Prometeu e nunca cumpria. E muita gente cobrando, até que no programa passado a gente já lançou a dica pornô. Então, você que estava esperando chegar nessa parte, a Thali vai falar para você uma dica maravilhosa. Fala para nós, Thali. Jada Stevens. J-A-D-A. Pode jogar só Jada. Você não deu essa dica na semana passada? Ah, então, é que eu vi de novo, desculpa, mas tem outra. Que é um amor que você tá tendo por essa... É que eu sou meio fiel às moças do pornô, eu sempre vejo as mesmas. Mas vocês estão tendo um relacionamento? Você e ela? Gostaria. Ah, imagina, na minha imaginação, sim. Ela não sabe, mas ela nem precisa saber. Ela ainda saber, não sabe, é platônico. Mas... Entendi. Poxa. Mas fora tem ela, outra, não... Danny Daniels. Danny pode Daniels. Procurar. Procure aí. Danny Daniels. Muito legal. E qualquer coisa com a tag Busted. B-U-S-T-E. Interessante. Pedro, diga pornô. Sei que você não tem tempo pra isso, porque você tem duas filhas e é casado. Pula pra eu, vou deixar a minha pro final. E aí, Gil? Ah, é só abrir a página do X-Vídeos. Mas você vai sempre no... Põe Shemily. Então, você deixa o mouse em cima. Eu faço isso, 10 segundinhos. Eu faço isso. Nós pra ver o movimento. Eu sempre dou uma passada, mas vai nem sempre é satisfatório, né? Tá ligado? Sabe uma top vez... Ó, ou uma se vez, não, as tags que ficam em cima também é muito uma tremendo. Vez eu tentei fazer o seguinte, entrar em estrelas pornô do Xvideos e ir de A a Z. Mas não de, assim, uma por uma. Só nas que me interessava, tá ligado? Mas de A a Z, assim. E eu nunca consegui, eu cheguei até H. Mas você chutou? Nossa. Você é punheta porra, mano. Não, não é uma pra cada, não era uma punheta pra cada. É assim, eu passei a falar, não, essa não, essa não, essa não. Ah, essa sim. Aí parava e beleza. Aí eu marcava, ó, parei aqui na fulana. Aí no outro dia, quando no outro momento que eu fosse bater, eu voltava na mesma e ia procurar. Pulava ela, né, e ia procurando aqui, ó. E eu cheguei até H, entendeu? Bom, a minha dica... Vocês assistem tudo ou vocês vão adiantando? Ah, deu umas puladas, né? Sete minutos pra frente. Não, até porque eu não tenho tempo. Não é falta de paciência, não. Não tenho tempo. Eu até... Você tá sabendo da história, mano? Ah, eu gosto de história. Eu já procuro história, eu vejo Netflix. Eu gosto de pornô de história. Eu gosto de pornô de história. Eu gosto de Netflix, mano. Eu gosto de pornô de história. Aquela que tem surpresa, que tem chantagem. Então assiste, ó, minha dica de pornô é da... Twist. É, então. Os Sete Gatinhos de 1980, com a Regina Casé. Ah, pornô chanchada. É esse daí. Está quando você gosta de uma história... Mano, qualquer coisa que exista, a Regina Casé não presta. Ô, Eric, dica pornô, filho. Gina Valentina. Boa. Boa. Você me falou uma vez que ela era brasileira. Cara, eu tenho uma lista. Gina Valentina brasileira? Sim, eu tenho uma lista com 27 nomes aqui no meu notebook, aqui, ó. Quer falar? Jinx Maze. Rápido. Sandy Sweet, Amy Liu, Zoe Kush, a Mia Milley, Jasmine Tami, Joseline Kelly, Julia De Lúcia, Gigi Rivera, Lexi Belli, Dillian Harper, Christy Mack, Alexi Texas, Azakira, Remy LaCroix, Little Caprice, e o resto é tudo comum. Sasha Grey. Leo Caprice é top demais. Assim. Alexis Texas. Remy LaCroix. Tá velha. Ah, eu não vou falar quem ela parece, mas enfim. Você corta. Tá velha. Não terminou ainda, né, Eric? É, não, é que o resto é tudo comum. Tá. Sasha Grey, Mia Khalifa. Então, eu quero indicar a Lolafy. É uma que eu descobri há pouco tempo e ela fez operação no mamilo, os mamilos dela em forma de coração. Que bonitinho. Mano, ela é muito gatinha, ela é magrinha. Na realidade, ela é estrismal, na realidade, né? Estrismal. Isso não é operação, isso é uma tatuagem rosa. Né? Tipo... Não é, lindão, não é não. É operação, sim. Ela transforma o mamilo dela deixa ele em coração. É, deixa ele acreditar. Ah, é tatuagem? Não, tô aqui pra aprender. Sou apenas um garoto. Tem certeza? Sou um menino. Vocês não viram. Você deve ter visto pela tela do celular. É. Coloca sim. Na sua TV. É. Você tem uma dimensão. Então vamos fazer o seguinte. Eu sou um garoto. Lição de casa de todo mundo. Lolafy. Entra todo mundo, pesquisa depois. E aí no próximo programa vocês vão falar o que vocês acham. Se é realmente tatuagem. Ou ela fez a operação no mamilo, pode ser? Mas extrismal eu não gosto, só se tiver pontos importantes que eu tenho que aprender. Não, então, lição de casa agora, é pra você julgar se o mamilo dela é, é tatuagem. É tatuagem. Ou é operação. Então, mas tatuagem. Você nem viu, você já tá falando que é tatuagem, então já tá por encerrado assim, então. É tatuagem. Ah, então tudo bem. Então, já beleza. Vi outros mamilos. Ótimo, então a Thalita tá falando que é tatuagem, vamos acreditar mesmo sem ter visto. Mamilo é o meu local de fala. De quê? Ah, é, porque só mulher tem mamilo. Parabéns. Tá certinho. Muito bom, Thalin. Parabéns. Uma tag que eu queria indicar, principalmente pro Pedro, que gosta, é Ring Job. Da hora! Procura. Que porra é essa? Fala no microfone, ô seu animal. Eu tô procurando a mina do... Você tá procurando? Consegue procurar tempo. E falar no microfone ao mesmo não, tempo? Eu vou comprar o microfone do Silvio Santos pra você, tá ligado? Bah, oi. É. Bah, oi. Porque aí quando você abaixa a cabeça assim, ó, pra ficar olhando o celular... Viu? Parece tatuagem ou parece? Faz um pouco... O que que é isso? Catch no microfone também, né? Parece um Photoshop. Bom... Fim de dicas por hora. Tá todo mundo procurando o mamilo da Lolafy aqui pra dizer se... Polêmicosíssimo. Que, na verdade, é uma delícia. Mas vamos pro tema, galerinha? Bora. Ou tem mais... Tinha mais alguma coisa que a gente queria falar? Tinha mais um bloco ou não? Tinha mais um bloco, Thali? A gente ia fazer um ABC de pornô, mas... O Eric já fez uma lista bacanhuda aí, ó. E ele já falou umas top. Então o tema de hoje é fobia. Igual a gente fez no primeiro episódio do Coletivo Insano, a gente passou uma lista aí de... Ai, me ajuda. O que foi que a gente fez? De fetiche. De fetiche, isso. E... Parafilias. De parafilias. Era esse nome que eu tava atrás aí, de parafilia. E agora a gente vem com uma lista de fobias... Você acha que a gente pode fazer a mesma brincadeira pra saber quem tem mais fobia, igual a gente fez com... Sim, gatinho. Com as parafilias? Tá, e se não tiver... Se tiver fobias que eu tenho e não tiver na lista, pode falar? Porra, pode começar agora, inclusive, se você quiser. Você tem alguma fobia? Sim, mulheres grávidas, muito grávidas, em lugares cheios. Muitas mulheres grávidas em lugares não, cheios? Não, mulher muito grávida. Você é louco? Muito grávida. Como que com a uma mulher muito bem... grávida é uma mulher de trigêmeos? Ela tá muito é, grávida. Uma mulher de trigêmeos, tipo, de 8 meses no metrô. Eu sempre acho que ela vai parir ali, eu vou ter que ajudar. Meio, né? Se eu tiver que ajudar, eu vou começar a gritar, vou ficar com muito medo. Então eu sempre vou pra outro vagão. Então quer dizer assim, ó, se ela começa o trabalho de parto, em vez de ajudar, você vai começar a gritar e ficar com medo, é isso? É. Exatamente, eu vou entrar em pânico. Eu viraria as costas e saia fora. Egoísta, né? Não, eu tenho muito quê, medo, é uma mano? Vida problema, que tá saindo, véio. A coisa da mulher tá abrindo, que vai sair uma puta cabeçona. Não, ligo 193, mano. Dor, nossa, você que é louco. Que eu posso fazer, mano. É, não vou lá, você é louco. Você é doido? Você é louco. Morro de medo. E a dar aquele apoio moral, chegar lá na minha. Calma, eu chamaria mas... alguém responsável, porque eu calma, só ia trabalhar mas, no metrô já tem ambulância lá no metrô. Tem, é que ele vai na ferrovia. Mas eu tenho medo, cara. Ele vem pelo trilho, né? mas para pensar que se o metrô tá lotado, a probabilidade de ter um médico ou alguém capacitado é grande. É. Então, mas eu tenho medo. É, e tem aí outra, o Eric. Eu viraria as costas e saia fora. O Eric, mesmo que não tenha, tem vários entendidos, porque se no Facebook tem um monte de entendido do monte de coisa, com certeza vai ter uns entendidos ali, mano, de gravidez. É só ter alguém, uns parteiros, umas parteiras, né? É só ter alguém com internet boa pra puxar um tutorial no YouTube. Ah, a gente falou isso no programa passado. YouTube é a vida. A gente falou isso. É isso mesmo. E aprende ali na hora. Eu vi um parto no YouTube antes de ver o da minha Mas esposa. Não tem Wi-Fi agora no metrô? Não sei. Só nas estações, no vagão não. Ah, no vagão não, né? É, só nas estações. Mancada, velho. Deveria Mas logo, ter. Logo. Como é que eu jogo Pokémon GO sem Wi-Fi? Pô, se foder, mano. Você tem alguma fobia, Pedro? Além de trabalhar? Não, só de trabalhar mesmo. Só de trabalhar, né? Tenho várias. Ô, Gil. Não, devo ter várias. Sobriedade, mas... né? Mas ele tá sóbrio agora. Eu tenho fobia de lugar com muita gente, ônibus lotado, Santa Efigênia. Santa Efigênia, eu tenho horário estratégico pra ir, 3 horas da tarde, que já tá vazio. Comeu sandal. Eu já vou. Numa quarta-feira. É, bem por aí mesmo. Eu já sei a loja que eu tenho que ir, eu não fico zanzando, já paro o carro perto, que eu vou de carro, não tô nem aí. Entendeu? Ligo o Waze e alegria, mano. Mó mala, hein, mano? Não. Tem que andar mais de bicicleta, velho. Use Yellow. É, eu vi isso Aliás, hoje. Aliás, Yellow, cara. Paga nós. É, poderia mesmo. É, mas você viu o que tá acontecendo já, os vândalos? Estão quebrando bikes. Tudo. Ah, mas eu vi também que, assim, não é uma coisa só específica do Brasil, viu? Em vários, tem países da Europa aí que os caras também estão quebrando e que as empresas já contam também com esse... Com a perda. Com essa perda mas aí eles que... eles dizem que as peças não servem em outras bikes. É, isso é bom, né? Eu não sei como tem que ser. Que faz Mas isso só prova. É. Isso só prova a minha opinião de que o ser humano é falho. O ser humano. Tinha que ter um recall de ser humano. Já tá acontecendo, velho. Não, mas tinha que acontecer mais rápido. Tinha que acontecer assim, ó. É hoje, pum. Vai. Então, eu penso essa Você fica, você não fica, você fica. É, então, mas é muito pouquinho, Eric. Dá um tsunami, morre um. Tsunami. Se caso desse uma merda, que você tsunami faria? É em japonês, tá ligado? Ou morreu ou você se salvaria? O quê? Gente, se acontecesse essa porra, você ficaria parado, não, vou morrer nessa porra. Ou você tentaria instinto de sobrevivência? Então, bebê, eu vou explicar pra você que sei que você tem um problema, uma dificuldade um pouco pra entender as coisas. Eu tenho fobia de acabar o mundo. Eu vou explicar pra você um pouco mais. O que eu tô falando... Fala, bebê. É que assim... Fala, paixão. Não dá pra ser aos pouquinhos desse jeito. Então... Ou começa uma terceira guerra mundial já pra limar já uma galera. Já miou, entendeu? Então, se falar em guerra, eu quero indicar o filme. Tô explicando só. Que assisti, muito só bom. Só um momento, deixa eu só explicar. Pesado, enfim. Ou então, chega assim e fala, velho, tipo Thanos, entendeu? Estala o dedo e metadinha vai e metadinha fica. Tipo os arrebatados. É. Bom, eu dei spoiler de Vingadores, quem não assistiu vai tomar no seu cu, seu animal. Ah, mas spoiler assisti, depois véio. De 6 meses que o filme saiu não é spoiler. É, né? Eu não assisti até hoje. É um trouxa. Essa merda. Trouxa. É ruim, é ruim. Fobiazinhas. Primeira fobia que eu tenho pra falar. Eu não tenho fobia. Esse negócio de lugar, de muita gente assim, aí depende. Depende do fedor, depende da vibe, depende. Mas é temporário, assim. No começo é legal. Aí chega uma hora e começa a estressar mesmo. Mas na verdade eu tenho fobia de gente, assim. Eu não gosto muito de pessoas. Também. Quanto mais eu afasto, é melhor. Eu, de preferência, não saía de casa. Já fico incomodado, a gente já tá é mais o de 3 horas junto. Mano, não, é sério. Ó, tem um filme do Bruce Willis. Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas ele tá no futuro. E a tecnologia tá tão avançada que eles têm clones, tá ligado? O Quinto Elemento. Não, não é. Não é o Quinto. Não, não é. 12 Macacos? Não, não é. Não, não é. Não, Bruce Willis, caralho. Bruce Willis. Armagedon? Não, não. São impossível. Não é. Duro de Matar? O Armagedon, ele morre. Não é. Pra salvar o mundo. Karate Kid? A gente vai ficar até... que horas? Surrogates. Substitutos. Não, se quiser eu procuro. Substitutos! Gladiador? Substitutos. Já acertou, já. Titanic. Não, é substitutos mesmo. Não, substitutos. Lagoa Azul? Substitutos. Ghost? Substitutos. Aliás, vocês lembram aqui, ó, no pique. Pergunta. Vocês lembram de algum filme do Bruce Willis que ele tinha cabelo? Lagoa Azul? Duro de Matar. Ele nasceu careca. Duro de Matar. E permaneceu careca. Né? É, Duro de Matar. Máquina Mortífera. O Chacal, também. Ele tinha cabelo também, não tinha? O Chacal? Era peruca. Não, era peruca. Ah, não sei, cara. não sei. Quem tem mais cabelo, o Eric ou o Bruce Willis, tá ali? Ah, o Bruce Willis. Bruce Lee, mano. Bruce Lee tinha cabelo pra caralho, porque é oriental, né? Oriental tem bastante cabelo. Vamos pra fobia? Para, tem fobia fora, de vocês. Tá. Hoje, hoje vai. Hoje tá indo bacana. Hoje tá legal, hein? Então vamos lá, crianças. Vamos para os nossos temas aqui de fobia. Mano, já é a terceira vez. Tá bom. Puta que pariu. A gente precisa parar de chamar maconha. Tá aparecendo o Chaves. Falei, meu Deus! Eu dizia não... eu que é aritmética. Nossa, tá bom. É. Tá vendo até olha lá, gente, caiu de novo. Quem caiu? Ah, tá. Achei que vocês tinham caído. Não, não caiu não, velho. Ele tá aqui, ó. Firme e forte. Só passou alguém aqui atrás de mim agora. Antes de falar. Eu descolei aquele microfone de lapela pra ele. Porque ele não consegue falar perto do microfone. É que eu tô cenando Corcunda de Notre Dame. Põe a boca bem pertinho. Você falou mesmo que ia entrar pro teatro? Sim. Vai ser o Corcunda de Notre Dame. É, você tem cara mesmo. Não precisa nem de maquiagem. Não. Ô, Pedro, uma fobia que você tem: ergofobia. É o medo irracional de trabalhar, velho. Ou estar no ambiente de trabalho. Aqui já tô de boa. Não, porque aqui é legalize, né? Gosto da que tá aqui. Tal. Eu tô... Acho que eu tenho ela. Falando em aqui, eu trabalhei no... Eu trabalhei. Eu nem digo que eu trabalhei. Eu passei alguns dias numa empresa de marketing digital. Aliás, queria mandar um abraço pro Gabriel. É, só Gabriel, não vou falar tudo porque os detalhes que eu vou falar aqui é meio... Tá precisando de gente lá, meio sórdido. É, porque era o seguinte, uma empresa tinha, era eu, o proprietário e mais um ou dois caras e a gente passava o dia tomando breja e eles fumando back, porque eu não é a minha droga, né? É, porque maconha nunca foi minha droga mesmo. E os ainda caras... bem, porque quando é menino sai fora de si. E aí os caras fumando um beck, eu tomando umas brejas e tal, e tentando trabalhar, e eu saí. Não consegui me adaptar. Eu não consigo beber por obrigação, entendeu? Eu só tá bebo mesma por onda, prazer, tá ligado? Só por diversão. Só por diversão, assim. Se me obrigar a beber, eu não gosto. Nossa, tá na onda dos caras. Ó, tem outra fobia, somnifobia. É a fobia de quem tem medo de adormecer. Ah, nossa, tem um filme do Adam Sandler que o amigo dele tem essa fobia. E toda vez que ele vai dormir, ele... Não posso dormir, é muito louco. É, tem medo de pesadelo. Sim, eu gosto dos filmes de Adam Sandler. Adoro ele. Eu também gosto. Melhor. Menos os que ele faz pra Netflix, é meio chatão. Mas sério, esse é né? O do Faz de Conta que Acontece. Não, é, teve um sério que ele fez só lá. Não, mas ele fica mais... Ele acho que ele já é que você é mais, mais fã de Rodrigo Faro, né? Pelo que no programa passado sim. Você mencionou isso. E de mano. Netflix, deixa que eu falo, que fica melhor. Ah, claro. Oh. Tá passando filme Jesus. Cara, eu nunca vi um fã do Rodrigo Faro, cara. É, tá aqui, ó, Pedro. Eu era gatinho no... Dança gatinho, dança. Dominó, fazia... Hoje não, Faro. Eu fazia cover do Dominó. É mesmo, velho? Canta uma música aí do Dominó. Puta, você quer mesmo, mano? Quero sim. Baila, baila comigo. Esse não é, isso, dominó? Isso é dominó? Isso é dominó. Só que sem o Rodrigo Faro. Viu? Nos anos 90. Por isso que eu não sabia. Eu só não vou cantar, que eu não quero me expor muito, mano. Ele falou que dominó sem Rodrigo Faro é gamão. É pé de pose. Aliás, cara, eu sempre tive curiosidade. Eu e o Eric, nós trabalhávamos lá na Liberdade, tá ligado? E tem uns orientais lá que eles jogam dominó, mas não é dominó. É um bagulho que é parecido com dominó. Mas é um bagulho muito estranho. Mas não é dominó. É parecido. E eles são orientais. Eles fazem tudo, tipo, 5 vezes mais rápido do que isso. Você pode imaginar. Você lembra disso, velho? Que tinha uns caras que ficavam tomando um chá que parecia um chá alcoólico e jogando um jogo que parecia dominó, mas não era dominó. Não, e eram umas mesas. E eles jogavam tudo numa mesa, tipo, enorme, cheia de cachaça, cheia de comida estranha. Cheia. Uns gatos mortos lá, uns ratos. É, uns pombos, né? É. E se pá, todos eram faixa preta em alguma arte marcial. É. Era mesmo. Era mesmo. E todos orientais. É, a gente passava lá em frente, mano, ainda tava bem, sempre, né, aquelas... Não, era engraçado que eram sempre os mesmos caras. É, se bem que eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza que eram os mesmos caras, porque, assim, eles têm a tendência... Mano, falando nisso, eu lembrei agora, na Copa do Mundo, olha onde a gente vai parar. Na Copa do Mundo, eu lembro que no grupo do Japão, acho que tava, se eu não me engano, a Suécia e tinha algum outro time europeu. E aí o treinador do Japão, ele tava bravo. Porque ele ouviu falar pela imprensa que as outras seleções estavam colocando um espião no treinamento do Japão, tá ligado? Aí o treinador do Japão virou na coletiva e falou assim, ó, não tem problema, eu não vejo problema nenhum eles olharem, não. Porque os europeus têm por incrível que pareça, têm certa dificuldade de diferenciar os orientais, né? Então eu não vejo problema nenhum. Aí eu pensei, por incrível que pareça? Pô, você tá de sacanagem, né, velho? Como assim, nem por incrível que pareça? Nem os orientais identificam os orientais. Cara, se eu não me engano, eu vi uma notícia uma vez que o cara casou com a irmã, achando que era a esposa... Comeu a irmã, achando que era a esposa. Porque... Eu vi umas paradas assim. Mano, os caras são parecidos pra caralho. Vamos combinar, sem... Vamos combinar? É uma raça ariana, esse é um, né, parecido pra caralho aqui, velho. Raça pura, né? Os caras zica, mano. É igual o Pedro e o Juliano. É difícil você identificar quem é quem. Ah, eu cortei o cabelo, né? É, só por causa disso. É igual o Juliano e o Eduardo. Porra, é difícil a diferença. Era mais igual que sujão. Bom, sua mãe pela. Voltando. Voltando, a fobia. Ah, batalhas da quinta série. Gererê. Tem a dendrofobia. É uma fobia que baseia-se no medo irracional de madeira, floresta e árvores. É. Compreensível pra quem joga Slender. Slender. Vai sair o filme do Slender. Sim. Eu tenho esse. Ou já saiu, mas a crítica que eu vi parece que não é muito bom, não. Que não tem nada a ver com o jogo, nem com a lenda. Tem a nomofobia... Que é a fobia de alguém que tem medo de se comunicar com outras pessoas por aparelhos eletrônicos. Eu. Telefone. O Juliano. O quê? Juliano tem essa fobia total, velho. Fobia do quê? De falar com as pessoas. Do telefone? Vixe Maria, não, mano. Eu evito ao máximo. Juliano, cara, não responde o WhatsApp nunca. O Juliano, mano... Mó preguiça, mano. Eu tenho cãibra nos dedos quando começa a digitar. Ele fala, ele usa aquele aplicativo. Ela para de falar. Você tá ligado? Você não precisa digitar, você, né? Vê, tem, mano, um microfonezinho. Então... Olha eu ensinando, Juliano. Tecnologia. Tem um microfonezinho. Mas aí, que não, é que não é áudio. Não é áudio. Você não precisa mandar áudio. Eu tem um microfoninho no teclado que o que você fala, ele escreve, tá ligado? Eu tô ligado. E aí você pode mandar mensagem. É agora que eu tô com um celularzinho melhor, cara. Ó, esse celular dá pra fazer isso. Essa fobia aqui o Eric tem. Ablutofobia. Ablutofobia. É a pessoa que tem medo de tomar banho ou de se limpar no geral, assim. Desculpa, Eric, te expor assim. Tem a espalhar. É, desculpa, foi mal, acabei soltando. Mas a gente edita vai depois. Tomar no cu. Lachanofobia. É o nome que se dá pra quem tem medo de vegetais. Eu preciso esmagar. Ah, tá, eu pensei que era medo de laxante. É, eu também pensei, nossa, medo de tomar laxante, porque não é legal tomar laxante. Você não sai um pouco laxante, da hora. Cara? Eu já. Forçado. Você já tomou laxante? Cara. Só pra ver como que era. Tomei dois lactopurga. Como é, Thali, tomar laxante? Sério? Eu nunca tomei. Ah, é ruim? Não sai um cocô da hora. Nossa, é louco. É só água, que sair, mano. Eu não gostei de tomar, não. Você tem que ficar forçando. Cara, dói o já viu esses Yakult de litro que tá vendendo agora? Não, o Bento toma 3 litros por dia se deixar. Então, esses Yakult de litro e Coca-Cola. Mano, mistura os dois pra você ver. E mistura com uísque. Meu amigo. Cara, eu misturei o bagulho com uísque e aqui a gente fez vários programas nessa vibe aqui, ó. Não deu nada. Nem peido. Não, uma vez eu tomei 2 Lactopurga pra saber qual que era. Isso é louco. Nossa, toma 2. Mas você dois, tomou, cara, só um dia. Tomei 2. Sabe, só pra tomar. Sabe só pra que tomar, que... Então, de boa. Tipo, não, ele gosta de drogas legalizadas, tá ligado? Aí eu tapa, que eu fui dormir. Fala, porra nenhuma. Por isso que ele não come puta, né? Porque não virou a profissão ainda. Não, só quando se profissionalizar. Aí virou, deu 3 horas da manhã, bichão, deu uma dor de barriga, velho. Mano! E aí eu fiquei cagando a noite toda, mano. Deitar na empresa, cama, na empresa que eu tava, pra cagar. Deitar na, nossa. Na empresa que eu trampava, nossa, com o Bento, teve uma mulher que trabalhou lá, que fazia faxina, e ela aplicou uma pegadinha dessa na gente. Ela jogou laxante na marmita? No café, cara. É, eu ia pedir pra você contar essa história. Ela gostava de vocês, hein? Cara, ela colocou laxante no café, tipo, mano, ah, vou fazer uma brincadeirinha saudável aqui com meus confrades aqui, é laxante no café. Mano, ela outro ia te dia, limpar depois? No outro dia, metade não foi. Metade, nossa, já não foi. A metade que foi. E assim, você para pra pensar um pouquinho. Eu já cago normalmente pra caralho. Eu já cago umas muito. 7 vezes no banheiro. Caralho. Aí, mano, com laxante, mano, era o banheiro toda hora. Parecia uma flor no vaso. Ah, você é louco. E assim, foi divertido. Foi, a gente riu muito e ela foi demitida. Com certeza, mano, né? Vou ter uma pessoa dessa na empresa. Ou apuros. Mas de remédio assim, uma vez eu inventei de tomar remédio pra emagrecer, mano. Aí, só que eu sou uma pessoa gorda. Eu tomava um remédio pra emagrecer e fui comer pão com queijo derretido. E o remédio tirava a gordura na hora, assim, tipo, passava direto. Mas eu passei tão mal, sabe, disso, a frio, assim, nossa, nunca mais. Fala, foda-se, já aceitei minha vida, eu vou ser gorda pra sempre, não quero mais saber, vai tomar no cu. Passei muito mal, achei que fosse deixar minha alma no vaso. Cara, nunca tomei laxante. E era só óleo. Eu não sei nem como que é. É que você já é ressecado por natureza, né, Bento, mas... É, na verdade, não faz sentido essa frase, porque a pessoa não toma laxante pra ficar ressecada. Na verdade, é o contrário. É o contrário, é verdade. Não, tudo bem. Não, então, por quer isso refazer você precisa a frase? Você precisa tomar laxante. Acho tudo que vai bem. Te fazer corrigiu, bem. Corrigiu, mas não ficou legal. Vamos voltar? Fazer, tomar laxante, a cabeça diminui de tanta merda. Vamos fazer de novo. Que olá, homo sapiens. Boa noite. Ó, a fefobia. A fefobia. A fefobia. Você é louco. A fefobia é a fobia de quem tem língua presa. A fefobia. Falou peixe. É o medo irracional de ser tocado por outras pessoas. O violão do Pedro tem essa fobia. Eu tenho essa fobia do meu irmão. Não, essa pessoa. A pessoa que tem a fefobia não falaria com um chefe nosso, Bento. Ah, então. É tipo de gente que fala tocando em você? Eu tenho também, não gosto. E a xantofobia? É o medo irracional da cor amarela. Que idiota. Ué? Ué? Não, não tem. eu encontrei algumas minas na minha vida que tinha essa fobia aqui, a fagofobia. É o medo de engolir. Que idiota, mano. Mas só engolir? Só engolir. Ah, tá. Você deve ter medo de engasgar, né, meu? Olha só, revelações, papai. Denúncia! Denúncia! Nossa. Denúncia! Olha o jogo. Tá parecendo novela mexicana. Denúncia. Mano, isso daqui eu conheço muita gente que tem essa fobia. Não sabe, mas tem. Que é a neofobia. É o medo de participar de coisas novas ou adquirir novos hábitos na vida. Isso daqui, mano, na verdade... Eu tenho isso. Eu acho que... É, então. Mas isso é, acho que faz parte de muita gente, assim. Porque o que a galera se sente ameaçada por qualquer novidade, isso eu desde de na vida pessoal, profissional... Olha aí, essa fera, bicho! Tudo no pessoal... Mas, cara... Empresa, então, você vê qualquer mudança na política da empresa ou qualquer coisinha, fala, ai, gente, só mudou isso, você só vai ter que mudar essa palavra que você usava antes, ai, mas é difícil, cara, não é difícil, é uma palavra, porra, barreira, né? Você, tipo, entendeu? Mano, mas eu tenho essa daí, esse de ter medo. Ah, mas não dá, né, Thali? Não dá, velho. Mano, eu tenho medo, tipo, primeira vez que eu vou encontrar alguém, primeira vez que eu vou em algum lugar, tipo, dá ânsia de vômito, minha mão gela, eu penso em desistir, eu não sei por quê, mas eu tenho isso. Sempre, primeiro dia de aula, primeiro tudo, dá esse pânico. O bom é, eu finjo bem, eu passo mal no caminho, aí quando chega eu dou uma disfarçada, mas eu passo muito mal com isso. É agora ou nunca, né? É, tipo, eu fico com muito medo. É ridículo, mas eu fico com muito medo de qualquer primeira vez de qualquer coisa. Não, eu sempre fui muito ousado. Esses bagulho de primeira vez, nunca... Fui carudão. Eu finjo. Muitas coisas. Finjo bem, mas morro de medo. Próxima fobia, eu vou pedir pro Eric ler. Tá aí no... Dá uma olhada aí no WhatsApp, Eric. Ah, pera só um pouquinho. Se for que eu tô olhando aqui no... Tempo! Ah, tá, ela mesma. É hipopotomonstroses quipetal... Nossa, quipedaliofobia. Hipopotomonstroses e pedaliofobia. Quipedaliofobia. É o medo de palavras longas. Pensei que fosse de hipopótamo. Caralho, eu tenho, que só essa frase... Eu não tinha, né? Até conhecer essa fobia aí. Não, agora é impressionante, porque a fobia de palavra grande é uma palavra grande. Então, cara... É pra você se ferrar mesmo. Você não, sabe isso, que fobia. Quem fez isso? Que não posso falar, tenho medo. É, não, se você fala a sua fobia, você morre. A pessoa que deu o nome a essa fobia é um verdadeiro, tipo, bulador, né? É um cara, fala não... da puta. Cara, mancado isso aí. Ah, próxima fobia, decidofobia. Resume-se pelo medo irracional de tomar decisões. Isso eu conheço uma par de gente também. Ah, é, isso também. Quem isso nunca teve num relacionamento assim? Amor, você quer fazer o quê? Ai, não sei, escolhe você. Você decide. Ai, não, escolhe você. Aí tá bom. Ah, então vamos no bar. Vamos, Habibis. Ai, amor, no bar. Tá bom, então escolhe. Ai, não sei, menos no bar. Tudo bem, então vamos comer. Ai, amor, comer. Tá bom. Nossa. Então vamos... Eu acho que isso não é fobia, isso é chatice. É, mas faz parte, né? Mas já vê o medo de ter que decidir e passa a bola pro outro, entendeu? É. Aquela resposta de você decidiu um lugar mal bosta. Aí gera briga. Como é que estão as decisões da sua vida, Pedro? Ó, profundo isso, hein? Estão bem concretas, nossa, assim, posso vos dizer. Vai começar a chorar. Porra, velho. Você vai deixar? Não, eu vou. Tô tranquilo, graças a Deus. Tá tranquilo, ó. Tô tranquilo, sempre tranquilo. Você tá fazendo... No programa anterior, você falou sobre psicólogos, terapias. Você tá fazendo terapia? Sim, tô. Fui esse sábado. Vou abrir minha vida pra você. Não, tô. Bacana. E como é que tá? Como é que você tá se sentindo? Então, abra o coração se pra você nós. Acha que eu estou... De frente com o Gabi. Se você acha que... Tá sendo difícil falar lá, você acha que eu vou falar aqui, rapaz? Ah, não, eu tô achei brincando, que você não. Ia sentir mais... mais à vontade. Mais tranquilo aqui com a gente. Não, entendeu? Mas é... Bacana. O que está te apetecendo na sua vida? Apetecendo? São a crise dos 30, né, velho? A gente passa mas você já passou dessa... Seu cu, né? Porra, tô nela, você né? Tá com 38 já, né? É... Quantos anos você tá, velho? Agora? Não. Ontem. Não, não. Agora? 34. 34 anos? 34. É, já tá quase na metade já, né? Isso, então. Eu tô na fase de definição. Então, tamo aí, né? Vamos ver se ela vai conseguir me ajudar. Vai conseguir. Creio nela. Cara, eu achava que a crise dos 30 acontecia aos 30. Só. Não, ela passou dos 30, não tem como. Ela vai ficando mais tensa quando vai chegando a certo ponto. Você vai mas olhando assim. Você sabe o que, que é, velho? É que ele fuma maconha, então tem esse delay de 4 tem, anos. Né? Tem 4 anos e 20. Então... Sempre boa, né? Uou! Tirei da fudança. Caralho, tá estourando. Veio, hein, né? Meu? Tá estourando, tá de parabéns. Tô, hein? Já tá acabando, né? Já, 20. Ô, Thali, para de chorar. Oi. E fala das suas decisões. Quais são as... Decisões. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua vida, ô, Thali? Foi mesmo operar e tirar a sua genitália? Foi a mais difícil, porque eu achei que o meu mundo ia mudar muito depois da operação e só ficou uma bosta. Eu continuo tomando decisão errada, cara. Eu sou um lixo. Um minuto de silêncio pra Thalia. Ah, que merda, mano. Minha vida é uma bosta. The Doors, parabéns, hein, Juliano. Tá estourando. Vocês acham que o Juliano não está participando do programa? Mas está, ele está trabalhando ali, ó. Assiduamente escolhendo a trilha sonora que rola de fundinho aí pra gente não ficar com espaços em branco entre uma conversa ou outra, ou uma mudança de assunto pro outro, entendeu? Então é a pessoa que isso participa... tem que ser falado. Isso tem que ser falado, entendeu? Obrigado, Juliano. Tá de parabéns pelo seu trabalho. Oh, continue obrigado. Assim, viu, velho? continue assim. E nós aqui no podcast Coletivo Insano que temos câmeras de cinema, igual o Faustão, não é só o Faustão que tem não, caralho. A gente tem aqui também, a gente só não usa porque a gente é humilde. Exatamente, não queremos nos expor, né? Ô Eric, qual foi a decisão mais acertada que você tomou da sua vida? Comprar uma guitarra ou um Xbox? Nossa, as duas, absolutamente. Não, a mais. A mais? Ah, o Xbox. Supondo que você tivesse que vender um dos objetos, ou vender ou ter que dar a bunda, qual deles você daria? Supondo que eu tivesse que vender ou o Xbox ou a guitarra, pra quem eu escolheria dar bunda? Deixa Exatamente. Eu ver. Exatamente. Ah, caraca, eu acho que eu venderia... Pensa que é meia hora só, depois você tá com o dinheiro de boa e compra outro Xbox. Então, dar a bunda envolve um ganho financeiro? Porque eu acho que é essa opção. Partes. É, o valor da guitarra ou o valor do Xbox, assim. Ou um valor igual pra não... Pelo uma bundinha? Então, aí que tá, mas tem que definir. Sua guitarra vale mais que o Xbox? Eu vou ganhar ou eu não vou perder? Você vai ganhar porque você precisa pagar uma conta. Ah, então acho que eu avaliaria ceder o meu orifício anal, cara. Ou você vota no Ciro Gomes, né? É, a minha guitarra vale mais que o Xbox, sim. É, mas muito mais? Contando com todos os jogos que você já comprou. É, então, tá vendo? É isso. Tudo tem seu preço, né? Essa é a questão. Falando nisso, muita gente fala nesse negócio de se me desse $1 milhão, podia até comer o meu curso, se desse 2, se desse 10. Vocês já pensaram que existe um preço assim pra vocês perderem um selo? Tirando a Thali, né? Não. Que já, já não tem mais. Mas o... Bom, imagino que não tem mais. Se eu estiver errado, você... Se eu estiver errado, você me corrija, Thali. Você está errado. Ah, tá. Então tudo bem. Então vai entrar na brincadeira também. Vocês já pensaram, já pararam pra pensar assim? Tem um... sei lá, tinha que ser um dinheiro que resolvesse a minha vida. Ou por dinheiro nenhum no mundo. Pelo meu botiquinho. É, assim... Não é, mas assim, não é... Não é namorar, tá, gente? Eu não tô falando de namorar. Não, é assim, é só um coito. O cara vai comer ali até chegar o coito já era. E ninguém fica sabendo, quatro paredes. Mas não vai pagar um jantar, nada? Você só é gay se rolar beijo na boca. Se não rolar beijo na boca, de boa. É, eu também já ouvi isso, já. Tem a brincadeira da farinha, né? Já fez a... Ô, Eric, você já fez a brincadeira da farinha? Não. O teste da farinha, né? Pera, qual delas? O teste da farinha. Já. De sentar na farinha pra contar as pregas? Ah, não. Pensei que era o teste da farinha pra saber se é da boa. Não, essa daí não. Então, ô Pedro, você já pensou nisso? Tem um limite? Assim, você fala, não, beleza. É, eu não daria. Mas se o cara chegasse nessa proposta aqui... Ah, um jantarzinho, né, velho? Mas só um jantar? Tipo, pode ser um bom prato? Paga? O cara te leva no bom prato e já come o seu boga, é isso? Não, tem que ser um bagulho. Caralho, tá valendo real essa porra? Não, tem que tá bom real. Ah, tudo bem, Paris 6 já come sua bunda. Não, tem que ser um Itália lá, o Terraça Itália. Porra, mas Paris 6 e Terraça Itália, eu acho que não, chega de helicóptero, pá, todo aquele frescurado. Mas obrigatoriamente você tem que ir de helicóptero no Terraça Itália? Não tem elevador? Não, tem que ir de helicóptero. Ah, então deve ser do caralho. E se tiver aquela bag igual do GTA? Qual? Do San Andreas, que você... Jetpack? Aí pode? Também ou não? E se tiver jetpack. E se tiver aquele chapéu do sombreiro? Daquele... Não, qual que era o nome daquele investigador que tinha o desenho? Que saiu um helicóptero de dentro do chapéu? Bugiganga, é isso? Não, mas aí se o cara vai comer meu borguinha, então tem que é um jantar só. Puta de um jantar. É um jantar. Né? Porra, velho, eu tava pensando em alguma coisa, tipo, pra mudar a vida, assim. Não, caralho, pra comer, depois meu bolinha, só pra pensar em ter algum valor. Você vai no restaurante pra comer mesmo. Não, seu filho da mãe, tipo... qual seria o valor, eu entendi, valor do bolinha? Depende da proposta do cara, né, velho. Se chegar com carinho, 50 mil e um jantar... 50 não, mil e o jantar. É pouco, não, 50 mil não resolve mil minha não vida. Paga, 50 mil não paga. 100 milzinho? Não. Um milhãozinho. Milhão. Um milhão a gente já começa da beijinha. Exatamente. Um vale boquete, né? Um milhão é um vale boquete. Já chupou nas bolas. Ô, Thali, Não pergunta pra mim, não. Ela falou um dogão na praça. Ela falou, dogão na churrasco. Um dogão na podrão. Tipo, uma pizza de mussarela com alho. A pizza de 10. Um carinho no cabelo. Fome zero. Ô, Gil. E aí, legal? Não, mano. Nunca? Não. Nada. Ah, não, nem não. Assim, pô, tá velho. Tá bom. Hein? Não. Nem pro lookinho da pura. E pasta. Não, pode cortar não. Essa parte. Tem certeza? Ô, Eric, como é que chama o... Como é que chama aquele gringo lá que... Desculpa, família. Às vezes eu exagero aqui, eu saio um pouco fora do limite. Bote ô, Eric, aqui. Como é que chama aquele gringo que vai pra Marte lá, que tá fazendo uma campanha pra ir pra Marte? Para de fazer declaração pros seus familiares. Nossa, cara. Tá todo uma polêmica. Ele tá pedindo perdão pro tio dele. Pros meus tios, mano. Que polêmica. Cara, chato pra caralho. Não, chato, vocês me polemizam. Porra, você né? Mandou lá que tio que nem aconteceu? É parente, agora você vai ficar puxando o saco de tio, não. Maluco. Não, mas tem dois tios que. É o Elon Musk? É o que foi no Love. Elon Musk. Ô, Gil, Elon Musk. Ó. Ô, Gil. O Elon Musk lá, que é o cara picão lá, o bilionário, e vai fazer a viagem pra Marte, isso, e o caralho. Aí ele chega pra você e fala, mano, não. Não, Boguinha, véio. Boguinha, eu vou te dar. Chega você vai virar assim, meu sócio. Ele chega assim, dando 50-50. Carinho. 50%. Dando aquele carinho igual. Você vai andar só nos carros bacana, vai ter acesso ao laboratório do cara, lá várias tecnologias e o caralho. Véio, meu... Só a chapeleta. Não, velho. Só a cabeçota. Só a chapeleta. Só qualquer tirar. Só o pescocinho. A maior mentira do mundo. Não, mano. Só vou colocar uma vez, vai. Não. Coloca só uma vez, aí vai. 50% da testa, mano. Olha como soltou! Todo mundo com isso pra tem, todo cu tem seu preço. Demorou, mas soltou. Só um pique. Só uma entradinha tá de boa, beleza. Aí veio o negão da giromba, né, mano? Saca aquela caralha. Porra. Não, mas é que tá, é só uma, entradinha. Aí o cara coloca e não tira nunca mais, tá ligado? Aí já era. É igual cachorro incha, né, mano? É. Eu te mantei a risada, porque não é tão ruim. Peraí que o Bento tá passando mal. Só um botiquinho. Só uma entradinha. Ô, Eric. Eu. Qual o preço, bebê? Ah, quanto, cara. Quanto? Ele falou 100zinho notas do Banco Imobiliário. Então um milhão já é um apartamento. Eu acho que um milhãozinho começava a conversar. Não, um milhão é pouco. Ah, falou... Não, o cu de ouro. Não, assim, é um bagulho do Willow. Ó, pensa só. Tá bom. Não, ó, esse é o meu preço. Pensa bem. Eu não quero dar. Eu não quero dar. Não, então, é por isso que eu tô falando. Pra você me convencer a dar. Eu começaria a conversar. Ah, mas um milhão é muito pouco. Um milhão de dólares ou um milhão? Porque hoje tá fazendo uma diferença do caralho, hein? Hoje sim. Dólares, claro. Não, porque, ó, é o que eu tô falando. Eu não quero dar. E eu convivo bem sem dar. Sim, não precisa dar pra... Agora, se o cara quer me convencer a dar, eu falo meu preço. Você quer pagar? É igual os caras que pagavam pela virgindade das minas lá. Que entravam no leilão pra tirar a virgindade das minas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Segue o mesmo sentido. É tirar uma virgindade. Eu não quero dar. O que você tem pra me oferecer? Não, não quero. Não quero. Você tem que me convencer a querer dar. Mas só uma entradinha também. Só o pitoquinho, só a pitoquinho. Se vai pôr, põe tudo essa porra. A tá cabecinha ligado? Já que é pra coisa. Já bomba. Não, se é. Já bomba bruto. Eu não gosto de trabalho mal qual feito. Qual seria o seu preço? A metade das ações não, do Elon Musk? Não, tem que ser um. Ah, com certeza. Esse é o meu preço. Não, tem que ser um bagulho assim, pra eu não trampar mais. Que vai mudar a minha vida. É isso que eu tô falando. Vai mudar sim, a minha vida. Sim, toda dentro do cu. Não, bebê. Uma não, vez só. É, o preço é uma vez e só. E se você gostasse? Aí vai mudar minha vida realmente. Bem, aí eu mudo essa sua lógica. Mas peraí, assim, pode não ser um homem, pode ser uma mulher com um strap-on. Não, é. Caralho. É, se for diferente. Então, não tinha pensado nisso, assim. Não sei se muda. Muda a opinião de vocês em relação a isso? O que vai entrar, vai entrar, filho. Ah, mas na moral, assim, não. É, se eu tiver que escolher. Não, se eu tiver assim, ó, na beira do abismo. Ô, negão, ó, é o seguinte, você tem essas opções aqui, ó. Ou eu te empurro do abismo e você morre. Ou você toma Penetris. A pirocada no negão. Ou tem uma mina mó gostosa e aí ela vai te dar uma pirocada, mas é plástico e ok, é tipo não, exame é de toque. Não, é o mesmo tamanho da do negão. Não, tem que ser, é o mesmo tamanho da do negão. Tudo bem, mas é... Mas é uma mina. Cara, eu prefiro o plástico. Se é pra escolher, eu prefiro plástico. Tá? Não, lógico que eu prefiro o plástico. Se for uma meio realista. Não, independente, desde que seja, então, desde que não seja de verdade, entendeu? É, desde que não tenha um ser humano do sexo masculino passeando pelo mundo dizendo que comeu meu boga, isso já é. Aí você pode dizer que a masculinidade é frágil. Não, não é frágil. É só. Eu não quero compactuar com isso. Não seria bacana, né? É, velho. Putz, velho. Eu não sei como eu olharia pra um ser humano desse depois, tá ligado? Tipo, pô, esse cara comeu meu cu, como é que faz, né? Por isso do jantar, caralho. Não dá, velho. Você se torna amigo do maluco. Não, mano. Puta, não dá. Se torna amigo aí do maluco. Aí você imagina, maluco. Cara, como é que você joga você truco com um cara certo. Desse depois? Como Valente é que você joga cozinha. Dominó? Você vai jogar, bola. Não, vai jogar bola. Ah, vamos jogar bola e tal. Aí chega lá na hora de escolher o time, você vai escolher o cara que comeu seu ombro, seu rabo. Três. Entendeu? Normal. Não, tá ali. Ah, é. Se o cara bate bem. Entende, tá? Se o cara bate bem, né? Se ele tem um bom jogo de pernas, né? É, então, você já vai saber, mano. Isso. Complicado. Enfim, nessa eu vou na do plástico aí. Se eu tiver que optar, ó, você tem que optar. Aí é pra... Isso eu tô falando. Porque eu coloquei as opções, né? O plástico de verdade e o se jogar o Canyon lá, o Canyon lá pra você se jogar. E eu só não escolhi o Canyon nessa situação porque eu preciso assistir o Vingadores 4, cara. Eu não posso morrer antes de assistir o Vingadores 4. Eu já me jogava já. Não, isso é porque você é um trouxa que é fã do Rodrigo Faro, tá ligado? Então você não é parâmetro. Vamos começar Rodrigo por aí. Faro, né? Ei, velho. Mas tá onde? Tá na Record? Oxi, você que é o... Não, eu tava vendo esses dias na Record, tava passando Jesus, a história de Jesus. Ah, mas a Record só passa... Nossa, mano. Spoiler, ele morre no final. Depois ele volta. Depois ele volta. 3 dias depois. Aliás, quem não morre na Bíblia, né? Quem não morre? Quem não morre? Quem não morre? É, todo mundo. É, o quem não morre é porque ele é o marido da Barbie, né? Não? Ô Eric, nessa vinheta sem graça do... Sempre que o Pedro falar alguma coisa que a gente não rir, você conta uma piada. Vamos combinar assim? Fechou. Não, aí o povo vai começar a se matar, cara. Ah, essa é os dislikes vão começar a surgir. Você sabe que no... Eu não sei se a gente contou isso pro Pedro tá ali. No, a primeira ideia que a gente teve de fazer o podcast, um dos quadros que a gente teria no podcast era notícias para quem pensa em suicídio. Boa. Era só notícia bosta, de tipo, Fernanda Lima vai no shopping e diz, estou feliz. Nossa, me dá o 38. Entendeu? Era tipo, e a gente comentava esse tipo de notícia, entendeu? Interessante. E era notícias para quem pensa em suicídio. Eu apresentava o quadro assim, ó, você que está pensando em suicídio, está em dúvida sobre o que fazer com a sua vida, a gente vai te ajudar. Notícias para quem pensa em suicídio. A gente pode fazer um quadro que a gente tinha pensado antes no final desse, que era o objetos não indicados para introdução anal. Objeto, vamos começar agora então. Então vamos. Boa ideia. Notebook. 12 ovos cozidos. Cozidos, né? Que o ideal é cru, né? É. Mas eu acho assim, se a galinha pode, por que não? Mas a galinha expele. É, não tem uma introduz. Cloaca, né, mano? Cloaca. Cloaca. Cloaca. Fala cloaca 5 vezes seguidas. Eu não coloacaria. Cloaca. 15 ovos. Parece uma galinha. Boa, Eric, parabéns, viu? Foi uma bela parabéns, piada seguida no arroto. Olha, eu acho que o time da piada foi perfeito, parabéns. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Então é isso aí. Tá ótimo. O que você não enfia no seu cu de jeito nenhum? Vai, rápido, rápido. Uma televisão de 32 polegadas. É, okay. Uma guitarra. Criativo, né? Gil. Uma latinha de Itaipava de 550 ml. Tali. Um porta-caneta. Pedro. Eu de novo? É, porque é círculo. E o Eric? Eric. Guitarra, já falei. De novo? E outra? Ah, tá, um Xbox. Outra. Jamais. Outra. Outro? Meu Deus. Um punho. Notebook. Deus também é embaçado, já pensou? Tudo os religiosos isso. Agora ouvindo a gente, vai falar, pô, vai enfiar Deus no cu. Vai ser expurgado. Não, mas Deus não tá em todo lugar, ele não é onipresente, ele já tá lá. Boa. Pensando por essa forma, é. Ele está em tudo. Cara, e tem mais uma coisa, né? A gente já viu santo em pão, em marca na parede. Em espelho. Em espelho, hóstia, aí a puta em que pariu. Vidro. Nunca ninguém na viu merda, Deus, eu nunca vi. Nenhum santo em bosta, né, velho? Você já pensou nisso? Mas eu nunca fiquei olhando a anatomia da minha bosta. Porra, a gente acabou de falar de bosta aqui, você tirou foto da bosta, caralho. Não, mas não ficou analisando ela. Nossa, olha que você já pegou bosta na mão? Assim? Já, caralho. E qual que é a sensação? Viscoso, mas gostoso. A tuna matada. É pastosinho. Aí já entra na fobia do cara que não, não pode... Não, aí entra na parafilia. De merda, entra, mano, na parafilia lá das peles. De cara, fazer machinho. Vocês já foram cagar assim na privada e o pau encostou na privada? Você ficou com nojinho? Já. Olha o motivo. Já, já. Olha o jegão. Olha o jegão. Tá ali, já, já, já. O meio encosta na água. Olha, assim. Eu jogo pra fora da coxa, né, meu? Cara, Juliano falou uma joga vez... Joga no ombro. É que a privada sempre fica entupida, né? É que a privada dele é infantil. O Juliano falou assim, ó, uma vez eu pesquei o alligator, tá ligado, né? Caralho, Gil. Nada, pausa tá não. Bacana, é, parabéns, tá aí. É o roludo. Baita bate pau no isso aí, aí, velho. Bate no mamilo. Chega do umbigo. Fácil. Nossa. Mas o umbigo de quem? É, tem essa coisa. É, porque se for o anão esquerdista tomando corote, aí não é muita coisa, né? Perdão. Mas enfim, né? Aí chega na cabeça. Falando em pau que chega no umbigo. Na cabeça? Eu fiquei pensando naquelas pessoas que conseguem encostar a língua no nariz, tá ligado? Você vai chegar hoje. Ah, eu consigo. Será que eu consigo? Não, eu já. Eu consigo. É. Não, eu não consigo. Você já gozou no umbigo? É escroto demais, mano. Caralho. Sabe quando vocês estão assim, ó? Não, vocês nunca fizeram sexo e falaram, caralho, não tem onde gozar, não tem onde gozar. Puta, vai aqui mesmo. E aí você goza no umbigo. É bom que já limpa, sim, né? Aí, ó, o Eric já, tá vendo? Não é tão estranho. Sim. É, já limpa, galera. Seu bosta. Mas então, falando de coisas estranhas, ô Tali. Você já viu aquelas pessoas que encostam a língua do nariz ou aquelas que mexem a orelha? Vocês têm alguma mania estranha assim? Algum bagulho? Algum cara, bagulho? Eu só encosto vocês... a minha língua do nariz fácil. Você encosta? Eu tenho uma mania, mas eu não sei se é estranho. Assim, qual que é, Thali? Eu ponho a mão nos peitos pra pensar. Ah, não, mas aí é igual homem. Homem põe a mão no saco pra pensar. Não seja estranho. Assistir filme. Pra ver, fazer qualquer coisa, né? Não, e quando tá demorando muito pra eu esperar alguém, eu começo a cantar Faroeste Caboclo. Se eu terminar a música e a pessoa não chegar, eu tô muito bravo. E você sabe, mas aí você termina a música 3 dias depois, né? Então, se não chegou, é motivo pra tá muito bravo. Se não chegou, tomou um bolo. É. Aí eu já começo a chorar. Nossa, isso tem acontecido com frequência. É, mas assim, se você tem que esperar 3 dias pra perceber que você tomou um bolo, algo errado não está certo, tá ligado? Algo falha na missão, hein? Algo errado não está certo. É que eu gosto de me enganar. Falar não, tá ocupado, depois respondo. Que deprê. Então, esse negócio de tecnologia agora, eu ouço muita gente reclamar que a pessoa visualizou a minha mensagem e não respondeu. Na verdade, eu tenho um bloqueio disso, né? Do WhatsApp, assim. Eu nem vejo e as pessoas nem veem que eu visualizei nada. Então, eu já não passo por esse problema. Talvez seja uma covardia minha. Talvez. Mas talvez seja porque, assim, eu também não gosto de falar com as pessoas. Então, eu não gostaria que... Porque tem essa cobrança. Puta, se eu visualizei, a pessoa vai ver que eu visualizei, aí eu vou ter que responder pra não ficar chato. Então, eu já corto essa porra, porque por isso eu respondo três a hora dias. Que eu quero. Espera as três risquinhas. Mas três dias, Thali? Você não acha muito? Ela espera três dias uma pessoa aparecer? Não, eu fico imaginando ela, tipo... Mano, pensa naquela... Ó, olha a visão aqui, ó, que tá passando na minha mente. Sabe o sol? Pera, tô olhando. Tipo tô filme. Olhando. Não, tipo filme. Aí o sol, aí passa a lua e vai escurecendo a imagem, enclarecendo a imagem e a Thali lá, parada, esperando, tá ligado? Na porta do shopping. Banco. É, e sabe o filme que eles aceleram a câmera e o sol? Sim, aquele. Vocês assistiram já Todo Mundo Odeia o Chris? Sempre. Tem um episódio que ele marca de encontrar com a menina no cinema. Aí ele fala assim: eu tava esperando ela lá na frente do cinema. Com 10 minutos de atraso, eu achei que ela tinha se atrasado pra sair de casa. Com uma hora de atraso, eu pensei que o ônibus tinha quebrado. Quando o filme acabou, eu achei que ela nem tinha entrado naquele ônibus. Ficou esperando. Só eu. Porra, se atrasar uma hora já é pecado, né? Você dá uma satisfação de dia. Não, pra atrasar uma hora precisa acontecer alguma coisa assim. WhatsApp ainda? Tipo, grave, assim. É, acabou a bateria do celular. Não, atrasa uma hora pra ir pro trampo. Mas de compromisso com alguém assim, acho difícil. Não que eu seja um primor de horário, tá, gente? Eu também... Eu tenho a mania não, de... Não, mas não é impossível. Não, também, eu tenho a mania da meia hora. Ah, daqui até ali é meia hora. E nem sempre é, tá ligado? E pior que é pra todos os lugares do mundo. Eu também uso isso. Parece mineiro. Fala, em meia hora eu tô lá. E assim, eu não. Eu ando de ônibus. Né? Então o que que acontece? Eu faço a conta do meu tempo da viagem que o ônibus leva pra chegar até lá. Mas eu não conto o tempo que eu levo pra chegar até o ponto e o tempo que eu espero pro ônibus passar, tá ligado? Faz o caminho completo. Não, é igual segunda-feira ontem. Bicicletas e Elo. Paga nós. Eu fui em Santo Amaro, cara. Eu calculei 4 horas de viagem, mano. Só que deu 1h30 só. Então eu tava bem adiantado. Chegou um pouco cedo. Um pouquinho, só era pra estar lá às 9, eu cheguei às 7h30. Ah, fala pra mim que é 5 horas, 4h30, 15 pra 5 que eu tô saindo de casa. Não importa o lugar que eu tenha que ir. Eu sempre faço contas idiotas na cabeça. De tempo. A gente viu, Thali, o último programa que desculpa. A gente foi gravar aqui. Você chegou super no horário chegou, mesmo. Porra. Não foi, Juliano? Chegou no horário, não chegou, Thali? Chegou no horário certinho, assim. Até 5 minutos adiantado. Pontualíssima. Quase uma inglesa. Uma inglesa, né? Quase britânica. Não deu tempo do programa acabar. Britânica. Foi mais. Quando eu cheguei, eles já tinham gravado a semana inteira. Assim foi. Tá fora 3 dias o horário de verão, né? É. Gente, então é isso. Os horários na Europa é diferente. É, nas Europa. É. Nas Europa. Nas Europa, o fuso horário. É jet lag. Então é isso. Eu acho que encerramos o programa por aqui. Foi um belo assunto. Começamos a falar de fobia. Não ficou tão legal quanto a gente esperava. A gente começou a falar groselha, que é a nossa especialidade. Principalmente com esse apoio forte aí do Eric. Então acho que foi um bom programa. 0 a 10, Pedro, programa. 10 e 4. Eu dei uma bugada. Eu não entendi também. De 0 a 10. 13,51. Boa, então. Nossa, foi acima da expectativa, né? Então, agora que ele já falou, inventa uma coisa, Eric, pra você, de 0 a 10. Lula pinga. Caramba, de 0 a 10, sei lá, 2,5. 2,5, 2,5, boa, 2,5. É que 2,5 não passa nem de ano, né? Ah, você não tá perguntando o tamanho? Ah, tá, então é 10, cara. O que? O tamanho? Ô, Thali. Oi. De 0 a 10. 8. 0 a 10, 8. Ok. Se você bem de 0 a 10. Tá bom. Programa de hoje? Ah, eu dou... Um 6 pra passar na média. É... Acho que um 7, né, pra ficar na média? Um 7? 7. 7 é o número da sorte. 7 é o número bom. Não, o meu é 8. 7 é o número 8 bom. 8 é o número da sorte. É. Você tem número da sorte, Pedro? E por que que é 8? Porque pra mim é meu 8. Tá em tudo. Por que você mostrou a tatuagem? Eu não quero ver essa tatuagem feia. Não, tem 8 na minha tatuagem. Não, símbolo do infinito? Não, então, era um símbolo do infinito, só que pra não ficar feio ele deve estar falando que é 8. E era um símbolo do infinito, tava escrito pai e mãe. Porque ele é desses. E uma pena do lado. É a menina, tá ligado? Tio. É tio. É tio. No é. Desculpa, tio. Ai, tio, me desculpa, viu? Tomar no seu cu, velho. Continua me emprestando a furadeira, viu, tio? Compra a furadeira, caralho. Para de pedir desculpa pro seu tio, furadeira, maluco. Furadeira, mano. Vai ficar puxando o saco do essas tio paradas. Você pediu furadeira pra algum tio? É, vai ficar pedindo desculpa pro tio por causa de uma furadeira, caralho. Pedi, tem meu irmão aqui. Quebrou a furadeira? Eu disse que eu te emprestaria. Olha, não, furou a furadeira. Furou a furadeira. Furou a furadeira. É. É isso aí. E aí deu nisso. Então é isso, crianças. Ô, Gil, quem gostou do programa, como é que faz pra... procurar mais conteúdos, compartilhar. Foi no Google, ou coletivizando.com. Foi mais sucinto dessa vez. Parabéns, tá resumindo, hein, velho. Lembra que a gente chegava no final? Eu tinha que editar o programa, Eric, era impressionante. Porque a gente chegava aí de gravação, uma hora e pouquinho, e a gente falava, encerra porque a gente vai editar. E aí vai ficar com uns 40 minutos de programa. Cara, se aí a gente soltava na mão do Juliano e falava, ô Gil, agora fala das mídias sociais do caralho. Odepress. Anota, Odepress. Odepress. Dava mais 40 minutos de gravação só pra isso, tá ligado? Os meus cheios Instagram. Arroba o coletivo insano. Mas O-C-O-L-E-T-I-P. Agora aprenderam, viu? Agora quem não sabe vai tomar no cu. Você não vai bater em mim, né? Não, meu. Quem quiser, só entrar lá. Queria lembrar todo mundo também que tá ouvindo até aqui, que o site do Coletivo Insano não tem apenas o... podcast Coletivo Insano, a gente está inserindo mas aí... Mas é o Coletivo Insano. O Coletivo Insano. WordPress.com. WordPress.com. E tem mais conteúdo lá. Facebook.com. Então tem vídeos, tem textos, tem poemas, tem... Dicas. E vai entrar crítica do Bonserran. Vai entrar a coluna do Bonserran logo mais. A Thali que manda nesse Paranauê aí, ela vai agilizar para nós. Então tem vários conteúdos lá, você que tem interesse... Tá ouvindo o programa, eu faço qualquer tipo de arte aqui e de repente vai interessar o pessoal do Coletivo Insano. Manda aí. Manda o material e de repente a gente coloca você lá no portal. Não mandem foto de cocô, acho que não vai ser bem-vindo, não. Eu acho importante a gente fazer, de repente, para o próximo programa, mande fotos de cocô pra gente comparar e anunciar o ganhador. Quem tem o cocô a primeira camiseta mais do Coletivo esplêndido. Que não existe. Então, mas qual é o critério de votar pra votar? O nosso critério. A esplendorosidade do cocô. O mais bonito. O nosso. A gente vai olhar, vai analisar. O mais monstruoso. O nosso júri aqui vai chegar justo. À conclusão e vai falar, esse é o cocô mais bonito. A melhor cagada do ano. É. Eu acho importante. Mas, o curso é melhor mas que tem, a camiseta tem, do Coletivo tem a ver viscosidade, cor, cocôzinho. Se tem milho, se tem feijão. Eu acho que é o conjunto da obra. É. Conjunto da obra. Tem que ser entendi. Um cocô foda. É isso que eu faço todas as terças, mãe. O cocôzão. É aquele cocô que você olha e você fala. É isso aí, mãe. Eu tô aqui, ó. Isso podia estar numa galeria de arte. Esse cu é de ouro. Não vale, mas não vale cocô do cachorro, cocô do cavalo. Tem que tem ser, que o ser seu de gente. Cocô. A não ser que seja aquele cocô de cachorro colado na parede. Ah, eu acho que. Ah, conta. Não, puta, mas mano. Eu acho que vale 2 pontos a mais se não for dentro de uma privada. Com Picasso. Se for em local que não Pikachu foi privada, caga... eu acho que vale mais pontos. Eu também acho que, assim, cocô em lugares originais. É. Eu acho que vale mais privada ponto. É muito comum. Eu acho que já privada ganha mais vai pontos. Vai ganhar a primeira camiseta do Coletivo Insano. Eu acho que. É. Mano, e uma caneca. Então, duas promessas aí, ó. E dois chaveiros. Dois pedidos que nós estamos e um fazendo. Na sala. Uma prancha de surf. Duas coisas. Cabe é a foto do cocô pra gente fazer essa Long Bush. E vou parar de falar cocô, né, velho? Que palavra feia da porra. A foto da Fezes. Merda, né? Ai, não, fala cocô. É, a foto da bosta. E a gente vai colocar a enquete também no Facebook. Das fezes. A personalidade mais feia. No top 5 aqui que a gente chegou à conclusão, a gente vai meter lá no Facebook pra votarem as personalidades mais feias do mundo. Sim, senhor. Certo? E a gente comenta o resultado no próximo programa. Eric, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Pode aparecer a hora que você quiser. Inclusive pessoalmente, que é melhor. Hoje você está por Skype. Pessoalmente, sim, acho que a vibe é mais legal. Só não se importe com a marofa aqui, que é embaçado. Até os gatos estão muito loucos correndo um atrás do outro aqui. Vocês vão ter que se acostumar com o meu cheiro. É, isso é verdade. Isso é verdade. Ô, Thali, palavras... finais, comentários. Ah, nada, tô de boa. Então, muito obrigado. Gostei do programa. Valeu, um grande abraço. Pedro. De nada. Ia falar pro Eric participar mais vezes. O Eric seu tem que participar mais para vezes. Para de me interromper. Mais vezes. Mas eu já tinha falado isso, né? Então, no meio que não conta, caso, a gente vai né? até cortar essa parte. É até melhor, né? É. Ô, Pedro! É meu último programa, não vou participar mais. É, o último programa de hoje, né? A gente encerrou mesmo. Hoje não vai ter mais programa mesmo. Pra, a não ser pro Pedro, afinal de contas. Só pra finalizar. Se pagar um jantar. Meu irmão é um mongão. O jantar. Ô, Pedro. E só o jantar, né? Eu tô com uma marmita aí, véis. Enrola? Você é de graça. É ovo? Crianças, esse foi o Coletivo Insano. Muito obrigado quem ouviu até aqui. Compartilhe, convide seus amigos. E um grande abraço a todos. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.